Pai, seja convosco. Primeiramente, infelizmente, eu não posso me identificar porque isso pode gerar consequências. E eu não quero ser hipócrita de dizer que eu não tenho medo de ser perseguido, se até mesmo os apóstolos de Cristo tiveram medo, a agonia de serem perseguidos. Então, quem sou eu? Não sou melhor do que eles. Então eu cumprimento desde já cada irmão, cada irmã e cada pessoa, independentemente da sua religião, da sua crença, seja ateu, seja umbandista, seja do candomblé, seja satanista, seja lá quem for. Eu cumprimento com a paz de Cristo. Por enquanto eu vou deixar o meu pseudônimo, ou seja, o meu apelido, que é o melhor que eu posso fazer. O meu apelido é Batatinha. É até um nome bastante engraçado. Foi um nome que uma ex-vizinha minha me deu. Eu agora só não sei por quê. Então, antes de eu começar a falar, são exatamente 3 horas e 14 minutos da madrugada. São 3 da madrugada. Eu me esforcei bastante para gravar aqui esse áudio. Eu vou até onde der. Eu não estou nem aí se vai demorar 2 horas, 3 horas. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero falar com toda sinceridade, sem nenhum ar de arrogância ou coisa parecida. Eu quero falar sobre as coisas que eu vivenciei desde a minha trajetória, da minha conversão até os dias de hoje. Então, eu separei alguns tópicos e peço encarecidamente que cada pessoa que escutar este áudio que compartilhe, fique à vontade. O conteúdo é gratuito, eu não estou cobrando nada, eu não preciso do dinheiro de ninguém, eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Eu também vou manter em sigilo, em puro absoluto sigilo, a identidade das pessoas que fazem parte desses escândalos, dessas histórias cabulosas, não é? Porque se do contrário, se eu expor o nome de cada uma dessas pessoas, eu posso me complicar mais à frente. Não é somente por mim. Eu não posso ser egoísta a ponto de querer salvar somente minha pele. Eu também estou pensando na minha família. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma breve oração, pedir o discernimento para que Deus me dê a sabedoria e o bom senso para falar sobre o que eu vou falar neste exato momento. Então, se você puder, por favor, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que nos dê a sua bênção, a sua graça e derrame sobre nós a sua misericórdia. Vamos orar. Grande Deus e maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por esta madrugada, Senhor, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que eu já vivenciei, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver escutando este áudio, Senhor. E que o Senhor venha abrir os olhos de cada pessoa, não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é asiático, se é de outro país, se é estrangeiro, se é rico, se é pobre, não importa se essa pessoa é letrada, se é alfabetizada ou não. Eu te peço somente, Senhor, que a tua graça se estenda sobre as nossas vidas e que a tua misericórdia se perpetue dentro de nossos corações. Ó Senhor, faz-me, Senhor, reconhecer a tua grandeza, pois eu reconheço que sou um mero pecador e que dependo da tua graça. Se não fosse a tua graça, eu estaria perdido, Senhor. Mas pela graça de Cristo, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu estou aqui de pé, Senhor. E a tua palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que somente o teu nome seja glorificado, não somente no dia de hoje, mas hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero falar o mais rápido possível, mas que seja de uma forma que seja compreensível para todos e para todas. Como eu disse antes, meu apelido é Batatinha, não posso revelar o meu verdadeiro nome. E também não posso dizer a cidade onde eu moro, nem o estado, porque se as pessoas que fizeram parte dos escândalos, das quais eu vou citar aqui neste áudio, souberem desse vídeo e vão saber, porque esse vídeo vai ser, eu creio que ele vai ser repercutido, oh, meu Deus do céu, vai ser repercutido, me perdoe, viu, pessoal, porque tem hora que trava a língua aqui, vai ser repercutido em vários canais do YouTube. Muito provavelmente eles vão querer me perseguir, vão querer perseguir minha família, vão querer me processar, e eu não tenho dinheiro para pagar a indenização. Eu não tenho a prova concreta que eu tenho é a minha boca para verbalizar aquilo que eu já vi, os escândalos que eu já vi, os absurdos que eu já vi, as heresias que eu já vi. Então, eu vou procurar ao máximo preservar a identidade de cada pessoa, certo? Por amor ao Evangelho, por amor a mim também, que a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, por amor a mim, por amor ao Evangelho, por amor à minha família e por amor às demais pessoas que vão saber sobre o que eu vou contar aqui. Bem, eu vou falar de tópico em tópico, né? Aqui eu tenho mais de 20 tópicos. Como eu disse antes, eu não estou nem aí se vai demorar ou não. Quem for compartilhar esse áudio, fique à vontade. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe no YouTube, fique à vontade, é totalmente gratuito. Se não der para quem for reproduzir este áudio, se não der para reproduzir o áudio todo, ficar muito extenso, se porventura ficar muito extenso, pode fazer uma segunda parte, pode fazer a edição do áudio, recortar. Eu ainda vou fazer a edição do áudio, que modéstia à parte eu sei mexer com edição de áudio para deixar o áudio mais audível, para deixar uma coisa mais compreensível, né? Eu tô aqui no carro do meu pai, que ele funciona como se fosse um isolante acústico. E o melhor período que eu tenho é a madrugada, não é? Que é um período que não tem muita poluição sonora. Muito embora tenha as outras bandas que ficam tocando aqui próximo à minha casa, mas de qualquer forma não vai dar para escutar as músicas. E isso é até bom, porque não vai correr o risco de dar os direitos autorais, né? Porque o YouTube, ele tem as suas políticas, não é? Então, vamos começar. Quando eu me converti? Eu me converti no ano de 2008. Eu tinha 16 anos de idade. Eu fui educado num lar católico, de tradição católica. Fui devoto de vários santos, mas enfim, não quero falar sobre a minha vida passada como católico. Eu quero falar desde a minha trajetória, desde a minha conversão até os dias de hoje, certo? Então, eu me converti no ano de 2008, eu tinha 16 anos de idade, ainda era uma adolescente, estava na flor da idade, e foi numa vigília, onde um pastor, que eu também, como eu já disse antes, não posso revelar, mas me parecia que esse pastor era o único pastor verdadeiro, que era o único pastor que tinha compromisso com o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque ele pregava uma mensagem que tocava os nossos corações, uma mensagem verdadeira. Ele falava de salvação, ele falava de Cristo, ele falava, perdão, das obras de Deus, não é? Só que o povo estava acostumado. Eu não quero usar o termo gado, né, para não ofender os irmãos, que nem todos eram, mas a maioria, né, a maioria dos manipulados, dos membros da igreja manipulados, que estavam sendo manipulados, eles não davam glória a Deus, eles não davam um aleluia. E isso me incomodava de certa forma. Por quê? Porque uma pregação genuína, ela gera avivamento, não é? Nós vemos lá em Atos capítulo 2 que logo após a pregação de Pedro, uma pregação genuína sobre a trajetória desde o nascimento de Jesus Cristo até a morte de Jesus Cristo, ou logo após a pregação, nós vemos nos versículos posteriores que houve um avivamento, porque a verdadeira pregação, principalmente quando a pessoa vive o Evangelho, a pessoa pratica os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor e Salvador, isso gera salvação, isso gera avivamento, isso gera os frutos do Espírito Santo. Mas isso não havia glória a Deus, não havia nada da parte do povo, ninguém se comovia. E quando ele, quando ele pregou, quando foi no retiro, esse mesmo pastor que fez o apelo para aceitar Jesus, que foi onde eu fui a única pessoa que aceitou Jesus Cristo naquela noite. Eu não sei se tinha mais outro visitante, eu não sei. Mas eu fui a única pessoa que aceitou Jesus Cristo naquela noite. É claro que isso não faz de mim uma pessoa santa, ou melhor, superior aos outros. Mas eu fui a única pessoa, fato esse, que é verdade, eu fui a única pessoa que se converteu. Ainda não posso dizer que se converteu ao Evangelho, mas aceitou a Jesus. Não é que eu recebi. Eu sei disso porque eu estou falando com toda a sinceridade. Eu recebi Jesus com toda a sinceridade do meu coração, com toda a simplicidade. Eu fui de livre e espontânea vontade. Eu não fui por pressão de ninguém, ninguém me pressionou. E olha que já tinha irmãos que pressionavam os outros naquela época, né? Então eu fui por livre e espontânea vontade. Eu fui da minha própria vontade, deliberadamente. De boa vontade, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo e me senti muito feliz. Tanto é que eu sempre digo para as pessoas que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia em que eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Só que o povo não dava glória a Deus. No retiro, eu chorei, chorei bastante. Chorei porque esse mesmo pastor que fez o apelo no dia no qual eu me converti, eu aceitei a Jesus Cristo, ele pregou uma mensagem sobre, se eu não me engano, era sobre as ovelhas e os bodes, se eu não me engano. Ele falava sobre pessoas que eram desobedientes à voz do Senhor nosso Deus. E eu chorava porque eu estava em desobediência, eu ainda era um menino na fé, né? Como dizia o apóstolo Paulo. Eu não entendia como o evangelho funcionava, eu não sabia como era que a coisa funcionava. Tá entendendo? Então eu chorei, feito uma criança. E de fato eu era uma criança, um menino na fé. Então foi o dia mais feliz da minha vida, o dia no qual eu me converti. Então nós nos reunimos para orar. Eu me prostrei com o rosto na areia, na terra. E depois eu falei para um outro pastor, que esse pastor era totalmente diferente desse pastor que fez o apelo para caso alguém quisesse aceitar ao Senhor Jesus. Eu disse, depois da oração, eu disse assim: "Nossa, pastor, como é bom buscar a presença de Deus." Então o pastor, ele disse assim: "É verdade, então continue buscando." Foi isso que ele me disse, né? Embora ele não fosse exatamente um pastor biblicamente falando de verdade, dentro dos padrões do verdadeiro evangelho, mas ele fala uma coisa até bonita, né? Então, foi isso. O próximo tópico diz o seguinte: como era o ambiente da igreja? Eu acho engraçado, eu não sei se você que está me ouvindo neste exato momento, eu não sei se você percebeu, mas quando você é novo na fé, quando você é novo na congregação, parece que as pessoas lhe carregam nas costas, não é? É aquela bajulação, é aquela frescura toda, como a gente diz aqui no Nordeste, não é? As pessoas lhe tratam como se fosse um rei. Se você passar 6 meses, acabou a regalia, acabou a filantropia, acabou o amor ao próximo, né? E na verdade eu não queria nenhuma bajulação por parte de ninguém, eu só queria que eu fosse tratado com amor. E eu fui percebendo que não todos, eu não posso cometer a ignorância aqui de dizer que foram todos, né? Mas a maioria dos irmãos tratava a gente com descaso, não é? Era aquele falso sorriso, não é? Mas o coração todo desconcertado com Deus, não é? Não que eu soubesse os detalhes da vida de cada um, só Deus é quem sabe. Mas o fato é isso: você chega numa determinada congregação, denominação, você é tratado como se fosse um rei. 6 meses depois você já é desprezado, a verdade é essa. Eu preciso abrir um parênteses aqui: isso não se aplica em todas as isso não se aplica a todas as denominações. A denominação a qual eu faço parte, graças a Deus a gente se trata muito bem, a gente É um povo que se ama de verdade. Eu dou graças a Deus pela minha congregação. Então, o ambiente era esse, não é? Vaidade excessiva, orgulho, prepotência, uns querendo exacerbar o seu ego, uns querendo ser melhores do que os outros. E eu percebia isso mesmo sendo um menino na fé. Olha só que coisa maravilhosa. Mesmo sendo um menino na fé, eu percebia isso, não é? Então eu percebi que o ambiente era um pouco, não vou dizer nem um pouco, um tanto quanto tóxico. Tóxico. Tóxico até demais, para falar a verdade. Então o ambiente era assim. O próximo tópico fala sobre o seguinte: as campanhas da igreja. Era uma coisa muito estranha, porque teve uma campanha nessa mesma igreja que eu passei os primeiros anos como cristão, como membro dessa igreja. Teve uma campanha da igreja em que o pastor usava uma gravata de uma determinada cor. Eu não me lembro exatamente, não sei se era vermelha, se era roxa, eu não sei. Mas depois do culto, ele fazia uma oração. Depois que terminava a oração, ele encerrava o culto e depois perguntava. Não, peraí, volta um pouco. Ele fazia a oração e antes de encerrar o culto, ele perguntava para os membros da igreja se eles enxergaram a gravata de uma outra cor. Aí tinha gente que levantava a mão e ele pedia para a obreira levar o microfone até a pessoa, e a obreira levava, a pessoa dizia: ah, eu enxerguei a gravata de uma tal cor, eu enxerguei a gravata dessa cor. Aí o outro dizia: ah, eu enxerguei dessa cor, não é? É pura ilusão de ótica. Tem gente que tem miopia, tem gente que tem catarata, tem gente que tem somente 60% da visão, e por aí vai. Cada um vai enxergar a gravata de uma cor diferente, não é? Ainda mais pela decorrência da iluminação, que geralmente igreja tem a iluminação das igrejas é muito forte, não é? São várias lâmpadas, várias luzes. Eu não sei se isso é estratégico para cegar a visão das pessoas. É claro que é para iluminar, a gente sabe, né? Fazendo até uma certa piada, né? É para iluminar o ambiente, para ninguém ficar no escuro. Mas o fato é que existem certas igrejas que usam muita iluminação. Não sei por quê. Talvez seja para aplicar algum golpe, algum tipo de mágica, não é? Para causar alguma ilusão de ótica. Talvez seja por isso. Não sei. Eu estou dizendo que eu não sei. Então, as campanhas da igreja eram assim: teve essa campanha, teve uma outra campanha que era derrubando o gigante, se eu não me engano, e o pastor usou aquela famosa passagem que Davi derrotou o gigante Golias, não é? E aquela mensagem que massageia o ego do ser humano, onde o pregador fala que Deus vai derrubar o teu inimigo, Deus vai humilhar, Deus vai colocar debaixo dos teus pés o teu inimigo, os teus inimigos vão ter que ver a tua vitória. Era esse o tipo de mensagem que tinha. Era esse o tipo de mensagem que tinha. E muitas pessoas, eu nem me lembro se eu participei dessa campanha, mas eu não sei se eu peguei, porque tinha ainda uma frescurinha ainda. Era cada um pegava uma pedra e atirava a pedra, não sei para onde, mirava a pedra para um determinado local e jogava. O pastor até fazia piada enganando o povo, ludibriando o povo. Meu Deus, quanta canalice. Dizia: ah, não vai jogar pedra no pastor não, viu? Porque senão vai matar o pastor. Aí o povo sorria: ah, kkkk. Né? Aí o povo mirava, né? Vamos mirar, meus irmãos. Aí o povo mirava a pedra. Vamos lançar a pedra, vamos sacudir a pedra. A pedra está na funda. Use a sua funda. Aí o povo fazia igual o rei Davi fez, né? Balançando, girando com a mãozinha, girando a pedra. Aí depois jogava. E muito dinheiro foi arrecadado através dessas campanhas. Várias e várias campanhas foram feitas, não sei se era, não me lembro direito se era cada mês, ou então se era cada 3 meses que tinha uma campanha. Tinha que ter uma campanha para arrancar dinheiro do povo. Os pastores não eram trouxa. Tinha que ter estratégia carnal, estratégia diabólica, estratégia do ser humano, coisa invencionice do ser humano para atrair a atenção do gado, das ovelhas. E eu era só mais um gado ferrado pelo ferro quente. Era isso que eu era. Afinal de contas, eu era menino na fé, não tinha noção do verdadeiro evangelho, não fui ensinado, não fui. Não fui instruído na verdadeira doutrina. Comecei, me converti numa igreja que tinha várias heresias, muita manipulação ideológica. Então as campanhas eram desse jeito, mais e mais campanhas, num único e exclusivo objetivo: arrancar dinheiro dos membros. E quanto mais gente viesse, melhor seria. Melhor seria para quem? Para o pastor, é claro. Melhor seria para ele. Afinal de contas, era o bolso dele que estava enchendo de dinheiro. Não é? Então as campanhas da igreja eram assim. Eu preciso abrir um parênteses e dizer aqui que eu estou falando desde 2008. Eu não sei como é que essa igreja está nos dias de hoje. Eu não sei se continua a manipulação ideológica. Eu não sei, eu não frequento lá. Eu estou falando dos tempos em que eu frequentava, certo? É preciso esclarecer as coisas tintim por tintim, para não ficar nada no escuro, nada no porão, nada no obscurantismo, nada na ignorância. Eu estou falando de 2010 para baixo, para lá, para trás, certo? Vou falar sobre outro tópico, os dizimistas. Como era? Como era que era? Como sempre, na maioria das igrejas, o maior dizimista, o dizimista que é o mais fiel de todos, é o mais privilegiado, é o mais idolatrado pelos falsos religiosos. O dizimista, que é o maior dizimista da igreja, o que dá a maior oferta, o maior dízimo, a maior quantia, é o que é mais priorizado. Sempre foi assim, desde a Idade Média até os dias de hoje. Não é? Não existe diferença entre os dízimos que os membros dão nessas igrejas para as indulgências que a Igreja Católica cobrava naquela época. Eu não estou criticando a Igreja Católica, eu estou falando que não existe diferença. É isso que eu estou falando, para que ninguém venha se sentir ofendido através deste áudio. E uma coisa que me chamava bastante atenção era que tinha um compartimento da igreja que tinha o mural, tinha um mural, e nesse mural estava fixado um papel, que nesse papel continha o nome de todos os dizimistas. Já não basta a manipulação ideológica que você sofre dentro de uma igreja dessas, né? Ainda tem que ser humilhado, ser exposto, como se você fosse uma mercadoria. E eu simplesmente me sentia humilhado, porque eu não tinha emprego, era pobre. Não é? Como diz aquela música, eu sou pobre, pobre, pobre, de maré, maré, maré. Eu era pobre. Ainda, financeiramente falando, ainda sou pobre. Mas eu era mais pobre naquela época ainda. E lá tinha o nome de todos os ofertantes, todos os dizimistas. E quando não tinha, quando faltava, quando alguém faltava com o dízimo, o pastor não citava o nome da pessoa, mas ele falava: olha, irmãos, tem crente aí que está esquecendo de dar o dízimo, tem crente aí que Tá faltando, olha, Deus vai cobrar, viu? Olha só que sacanagem. Olha só que canalice. A maioria das igrejas sempre se utilizou do medo. Tanto é que existe uma frase bastante impactante que diz que o medo é a ferramenta principal para gerar lucro. Isso é verdade. O medo é a principal ferramenta para. É o principal instrumento, ferramenta para manipular a massa. Então era isso, os dizimistas. Era assim que eram cobrados os dízimos. Era dessa maneira. Vamos para outro tópico, as pregações. As pregações não tinham de evangelho, não tinham nada. De evangelho não tinham nada. As pregações eram sempre que Deus derrotaria os nossos inimigos, um Deus carrasco que faria mal aos que nos fizessem mal. Um Deus perverso, promíscuo. Aquela pregação de que Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Aquela frescura. Aquela massagem, aquele massageamento do ego. As pregações eram essa. E tome heresia. Tome heresia. Heresia para lá, heresia para cá. Heresia vem, heresia vai, heresia volta, heresia viaja, heresia retorna. Era isso. Era exatamente isso. As pregações eram assim. E pelo pouco que eu percebia, os pregadores, os pastores, os falsos pastores, líderes religiosos, falavam mais da sua vida do que da obra salvífica de Cristo. Eles queriam se promover. Para que que eles falavam isso? Para se promover, é claro. Para falar sobre si. Ah, irmão, então por que você está falando da sua vida? Eu estou falando sobre aquilo que eu vivi na tentativa de abrir os olhos das pessoas. Porque uma coisa é fofocar, outra coisa é você expor a verdade. Sabe por que isso não é muito difícil de se acreditar? Porque o mundo sempre esteve cheio de coisa ruim. A humanidade sempre esteve apodrecida pelo pecado. Não é à toa que a Bíblia diz lá em 1 João que o mundo jaz no maligno. Quando se fala numa coisa ruim, não é difícil de acreditar, não, porque as coisas, da maneira como elas estão avançando, elas estão prosseguindo rumo a um abismo sem fim. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E eu muito me entristeço por isso. Muito me entristeço. Mas eu oro, eu intercedo, porque essa é a minha obrigação como cristão. Não importa se a pessoa vai para a minha igreja, se não vai, se vai dar oferta, se a pessoa vai puxar o saco de irmão. Não importa nada disso. Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes, o Evangelho é de graça, o Espírito Santo é de graça, basta buscar de todo o coração. As pregações eram desse jeito. Elas ofereciam. Não é diferente dos dias de hoje, porque as pregações é sempre como sempre, oferecendo facilidade. O que é, já é antibíblico, isso aí já é antibíblico, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. E os pregadores estão querendo ser maior do que Jesus. Como é que pode uma coisa dessas, minha gente? Como é que pode? Quem é maior do que Jesus? Existe algum nome aqui debaixo da terra e em cima no céu maior do que o nome de Jesus? Não existe. Está lá em Atos. Porque há nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A verdade é essa. As pregações eram assim. Vamos falar sobre outro tópico, os louvores. Bem, um dos motivos pelos quais eu ia para a igreja era... Os louvores me chamavam a atenção, eu sempre gostei de música. Eu dizia assim, eu não quero ser hipócrita de dizer não, mas eu disse... É verdade, eu falei para o meu antigo professor de violão, não vou revelar o nome dele aqui. Eu falei assim, professor, eu só venho aqui para a igreja só por causa do senhor. E ele, muito sabiamente, ele disse, não, você não deve vir aqui por causa de mim. Eu não vou te salvar. Só Jesus pode te salvar. Eu agradeço por esse carinho que você tem comigo. Porque, assim, eu gostava muito de som de violão, guitarra. E quando eu via ele tocando guitarra, eu idolatrava ele. A verdade era essa, eu idolatrava ele. E quando a Bíblia diz que idolatria é pecado, que a gente não deve adorar nenhum ser humano e nem coisa semelhante aqui na Terra, que a gente deve prestar culto somente ao nosso Deus, que a gente deve adorar somente ao Senhor nosso Deus. E ele, muito sabiamente, ele me disse isso. Tempos depois ele saiu da igreja porque ele teve uma desavença com um tecladista, que eu também não vou falar o nome. E ele teve uma desavença porque esse meu professor, que era o guitarrista do Ministério de Louvor, ele tinha mais experiência, porque ele já tinha tocado em várias bandas, né? Ele já foi o que muitos religiosos chamam, né, de músico do mundo, mas não existe. Existe essa coisa, mas assim, eu não classificaria como músico do mundo. Eu diria que ele já teve experiência com música secular. É melhor dizer assim, não é? Então foi isso que ele tocou em várias bandas. Ele era guitarrista, era roqueiro, não é? Mas isso não vem ao caso. E ele teve essa desavença aí com o tecladista, porque o tecladista estava querendo demonstrar mais conhecimento musical do que ele. E ele simplesmente, para não causar mais confusão, ele saiu da igreja, né? Eu, no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Eu sabendo que a igreja, que não existe amor entre os irmãos, que existe somente um interesse coletivo, eu sairia numa boa. Agora, eu sabendo que a igreja vale a pena a gente ficar nela, eu simplesmente reportaria esse problema aí ao pastor da igreja, salvo se o pastor da igreja realmente tivesse um caráter genuíno, um caráter cristão. Do contrário, eu simplesmente pegaria o meu banquinho e sairia de mansinho. Então, os louvores tinha muita disputa, não é? Tinha a parte dominante eram mulheres, não é? E havia muita disputa. Tá entendendo? Uma das cantoras abandonou, ficou frustrada com a igreja e saiu da igreja, nunca mais frequentou uma denominação física, não é? Igreja somos nós. Ela nunca mais frequentou uma denominação física. Aí ela começou a beber, ela começou a adotar os costumes, digamos assim, da carne. Se beber é pecado, eu não sei, eu teria que fazer um estudo sobre isso, mas eu particularmente eu não recomendo. pela questão do bom senso, do bom testemunho. Eu acho muito feio um cristão beber. Mas isso aí é particular, é da vida particular de cada um. Cada um veja como se porta diante da sociedade. O que acontece é que a sociedade é muito hipócrita, a sociedade julga. Pessoas que não conhecem nada de Bíblia julgam a gente sendo que elas não têm nenhuma base. Nem mesmo elas acreditam, né, nos ensinamentos da Bíblia. Então, que moral essas pessoas têm para quererem nos ensinar alguma coisa? Isso pega mal, acaba pegando mal. Por isso que muitas pessoas se tornam ateus, ateias. Muitas pessoas se tornam até anticristãos, né? Ficam com ódio, querem perseguir cristãos. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar no nome de Jesus. E o que é que eu posso fazer com tantos escândalos que existem nesse mundo? Hoje eu tenho vergonha. Eu estou falando isso não é pela. Eu estou falando não é que eu tenha vergonha da minha igreja. Não, eu gosto, eu amo a minha igreja. Agora, eu tenho vergonha de convidar uma pessoa, para um visitante, para ir na minha igreja. Por quê, irmão? Porque o pastor é corrupto? Não, graças a Deus o pastor é uma pessoa maravilhosa. Tanto é que eu estou com ele até os dias de hoje. É uma pessoa que sempre me ajudou, sempre intercedeu por mim, me ajudou nas horas mais difíceis. Mas eu tenho vergonha de convidar uma pessoa, a verdade é essa. Porque o evangelho está tão escandalizado que a primeira coisa que a pessoa pensa, eu não estou generalizando, mas a maioria das pessoas pensa assim: eita, já está querendo me levar para esse fanatismo religioso, já está querendo puxar do meu dinheiro, já está querendo tirar do meu bolso. A verdade, gente, é verdade. Não vamos ser hipócritas, não. Agora eu vou convidar. Agora eu só convido uma vez. Eu conheci uma pessoa que hoje ele é pastor de uma igreja, a igreja a qual eu fiz parte, que foi uma outra igreja, que é a igreja onde minha mãe frequenta. Eu não vou expor a vida dele, não, porque eu acho que a vida de cada um é particular. E ele não conhecia a palavra de Deus, ele sempre trabalhou como pedreiro. E eu disse assim: olha, vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma visita, vai ser bom. Se você não gostar, eu te prometo que eu nunca mais eu te convido. Pronto, não precisou repetir. Ele foi lá, foi visitando, foi frequentando. Até o dia em que ele decidiu por ele mesmo aceitar o Senhor Jesus. Não é? E até essa questão de aceitar Jesus é uma questão muito ampla. Aceitar Jesus não é só você se afiliar a uma igreja, não. Aceitar Jesus é você declarar com os seus lábios que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da tua alma. É isso que é aceitar Jesus. Não adianta ir lá na frente e viver uma vida dupla, não, que Deus conhece, Deus sabe. Deus não é idiota, não. Deus não é retardado, não. E muitas pessoas não têm noção disso. Então eu disse, até que um dia eu disse para ele: meu irmão, olha, não fui eu que te levei para Jesus. Ninguém ganha. Eu aprendi isso recentemente. Ninguém ganha ninguém para Jesus. O Espírito Santo é quem ganha, porque a Bíblia diz que é o Espírito, foi Jesus quem disse que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Dessas três coisas. Eu estou falando com base bíblica, estou falando de acordo com o que Jesus disse, para não ficar somente nas minhas palavras. Então, a glória não é para o homem, nunca vai ser, nunca. O homem nunca vai ser digno de glória, nunca. Então era isso, era exatamente isso que ia acontecer nos louvores. Certa vez eu fui a uma cidade. Eu sei que fica chato, eu não posso, como é que se diz? Eu não posso dizer nada, né? Eu não posso dizer o nome, não posso dizer a cidade, eu só posso dizer o ano, né? Fui a uma outra cidade onde foi inaugurada outra igreja, ou melhor dizendo, outro curral. para manipular as pessoas. E a gente tava num. Era uma. Não sei se era uma carreata, eu não me lembro o nome. Eu só sei que eu tava lá tocando bateria, né? Tocando lá numa. Nos tambor lá, e a gente tava. A gente não sabia nem o que era evangelizar. Coitado da gente. Coitado de mim. E a gente tava lá em cima do carro, tocando, e muitas pessoas da parte de baixo convidando as pessoas para a igreja para serem manipuladas. Verdade é essa. Essa é a verdade. E quando foi no, na, no, na noite do culto, né, foi aquela coisa animada, aquela coisa empolgante, não é? E. Tava uma coisa assim, né? Uma coisa até legal, né? Humanamente falando. Só que eu percebi que tinha a cantora que era a cantora titular, que era a cantora principal da minha igreja, a qual eu fazia parte naquela época, e tinha a cantora dessa cidade aí. Aí, meu irmão, começou a haver uma disputa. Eu percebi na hora. Eu percebi que estava havendo uma disputa. Porque tanto uma como a outra cantava bem. Aí estava tendo aquela disputa. Aí usa técnica vocal aqui, técnica vocal ali. E eu percebi que ali de unção não tinha nada. Ali só tinha disputa. Não é? Eu estava gostando, porque eu sempre gostei de música. Não é? E tava, a banda tava tocando muito bem, não é? Mas até o. Fala assim, só para descontrair um pouquinho, tá, gente? Até o guitarrista, o contrabaixista, tava empolgado, tá? Todo empabulado, como a gente diz aqui no Nordeste, tava todo empabulado, parecendo um cururu peitei. E tava todo se amostrando mesmo, sabe? Tá se achando, menino. Ah, rapaz, não é brincadeira não. Aí depois entra um pastor que era o pastor dos jovens ali. O pastor começou a tocar guitarra, começou a cantar, né? Começou a cantar aqueles louvores com um pouco de rock. E eu tava gostando mais ainda. Aí é que eu tava achando bom. Só que ali era tudo empolgação. Nada de sinceridade, nada de. Aí você me pergunta, como é que você sabe, batatinha? Como é que você sabe se você não tá na cabeça das pessoas? Como é que você sabe se você não é onisciente, se você não conhece todas as coisas? Eu sei, rapaz, eu sei. Eu preciso chupar limão para saber que ele é azedo. Eu preciso. Tomar uma colher de mel para saber que é doce? Não preciso não. Porque tem coisas que a gente não nasce sabendo, mas a gente já tem uma predisposição para saber dessas coisas. Vamos para o outro tópico, estratégia diabólica. É pesado esse tópico. Gente, quem estiver usando aqui este áudio, por favor, faça a edição do áudio para não dar os direitos autorais no áudio quando for colocar no YouTube. Que o YouTube tem essas frescuras aí de direitos autorais. Assim, tá, até que tá certo, né? Não vou tirar os direitos do YouTube, não. Mas existem várias coisas que você não pode deixar à mostra no YouTube. Não é? Então, eu também, meu Deus, misericórdia, me assustei bem aqui. Eu tô aqui no carro, gente. Tô falando aqui, aí começou um negócio balançar. Na hora que eu olhei, eu pensava que era uma assombração. Meu Deus, eu tô precisando me converter, viu? Me ajude, viu, meu povo? É a árvore aqui, o pé de manga da minha mãe balançando. Mas vamos deixar de brincadeira, gente. Vamos voltar para o assunto. É estratégia diabólica. Muita estratégia diabólica. Como eu já disse antes, Todos os meses tinha que ter uma estratégia diferente para arrancar dinheiro do povo. Certa vez, eu vou contar uma das estratégias diabólicas. A gente sabe que um dos precursores dessas teorias da conspiração, que boa parte delas é verdade, a gente percebe nos dias de hoje que a maioria dessas coisas são verdadeiras, não é? Eu vou até fazer referência aqui ao canal do irmão Rubens, o Rubens Sodré, que foi quem começou a despertar os nossos olhos para essa questão das mensagens subliminares, dos interesses da elite mundial, enfim, essas coisas, das organizações secretas, mas enfim. Esse pastor, que era o líder da igreja, ele usou um vídeo que mostrava os caixões da FEMA, não é? Que o governo tinha mandado fabricar vários e vários caixões que comportavam mais de 3 pessoas, cada caixão. E ele mostrou através do data show, né, do projetor, mostrou para a igreja, para os irmãos. Todos nós ficamos horrorizados quando assistimos aquele vídeo, porque não tinha YouTube naquela época. A gente ainda estava na era do DVD, né? A gente estava na época do aparelho de DVD ainda e do CD, não é? Então os irmãos ficaram horrorizados, ficou aquele ambiente de terror, todo mundo calado, todo mundo apreensivo. E o pastor falou: estão tramando isso contra vocês, mas o sangue de Jesus tem poder, né? Aquela coisa. Aí eu raciocinando hoje, eu percebi que isso aí era só para manipular o gado. Mais uma vez, como eu citei antes, olha aí, a ferramenta principal, o medo, manipulando, conduzindo o gado ao seu bel prazer. Fazendo isso na tentativa de fazer com que o povo não saísse da igreja. Porque isso aí é para que o povo não saia da igreja, gente. E a verdade é essa. É para que eles não saiam da igreja. Porque se sair, é menos dinheiro, é menos mamata para eles, é menos teta para mamar na vaca. Entendeu? Estou falando em linguagem metafórica aqui. Verdade é essa. Então ele usava essas artimanhas, não é? Ele usava essas artimanhas para manipular o povo, os membros da igreja. E quando eu falo gado, eu me incluo dentro também, porque eu não tinha noção do evangelho, eu não sabia o que era o evangelho, né? Eu não sabia, eu não vou nem exagerar, não sabia nem qual era o primeiro livro da Bíblia, que todo mundo, até o ateu, sabe que é o livro de Gênesis. Não sabia, não sabia. Para você que está me escutando, para você ter uma ideia, teve um culto que eu passei o tempo todinho procurando a passagem que o pastor mencionou, da leitura da pregação. Eu fiquei o culto todinho, meu irmão, minha irmã. Eu fiquei o culto inteiro procurando na Bíblia. Para você ter noção da minha ignorância humana. Não que eu saiba de alguma coisa, não. Quem sou eu para dizer que eu sei de alguma coisa? Meu conhecimento é ínfimo, é muito pequeno. E eu tenho que aprender todos os dias. Então, essas eram as estratégias diabólicas. Viagens, não é? Viagens, a gente viajou para a capital do Piauí. Aí eu posso falar, né? A gente foi a Teresina, né? Capital do Piauí. E teve um pastor que era idolatrado, idolatradíssimo pelos membros dessa mesma denominação. E eu, como eu fui para essa eu fui a essa viagem, eu fui manipulado assim como os outros. Mas eu percebia que não havia nenhum amor por parte dos irmãos. Os irmãos não tinham paciência uns com os outros. A gente veio no ônibus da igreja, não é? Que a igreja tinha o seu próprio ônibus, não é? Então Mas ninguém se importava com ninguém, cada qual que cuidasse do seu umbigo, cada qual cuidasse de si. Era cada um por si, Deus por todos. Aí a gente foi tomar café numa lanchonete, de Teresina. Aí teve um irmão que começou a. Os irmãos começaram a cochichar ali falando mal do pastor. Ah, porque o pastor é isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só calado, percebendo. A gente ficou num lugar que eu não sei exatamente se era o que era, se era hotel, se era fazenda, se era chácara. Eu não sei o que era, não sei dizer, não. Eu só sei que a gente ficou, quando eu falo a gente, nós, os membros, o gado, nós ficamos ali num quartinho ali, boa parte dormindo no chão, tendo que deitar no chão, enquanto pastorzão lá, dormindo, um lugar que tinha ar-condicionado, que tinha cama. Aí eles usam esse argumento, né? Porque eu sou pastor, eu sou ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Gente, eu preciso ser sincero aqui. Eu tô fazendo de tudo aqui para não xingar. Eu não sou uma pessoa perfeita. Tem hora que me dá raiva, só de falar nisso me dá raiva, mas eu estou me reservando ao direito de não xingar, não é? Por amor ao evangelho, por amor às pessoas que estão me escutando, certo? Para dar um bom testemunho. Não é para dizer que eu sou perfeito, não, que eu xingo bastante. Eu não sou nenhum santinho do pau oco, não. Eu procuro ser honesto. Então era isso, essas eram as estratégias, não é? Para eles, o melhor, para a gente, quem tinha da pior qualidade. Mas eu comia e dava graças a Deus. E eu sem saber de nada, eu era adolescente, eu não sabia dessas coisas, não sabia dessa manipulação. A gente ia para a igreja, a menina muito empolgada, que a menina que fazia parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, pegou no microfone e falou: "Ah, eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer isso e isso na tua vida". Aí o povo: "Ei, povo, glória a Deus". E eu também dando glória a Deus, o abestado, o abestalhado. Quando entrava o pastor, que era o pastor principal, meu Deus do céu, parecia que tinha entrado Jesus Cristo. Parecia que tinha entrado uma divindade, não é? Aí o povo começava a chorar, as irmãzinhas começavam. Tadinha, só falta de vergonha, vontade de namorar, de beijar. Ai, meu Deus, eu tô sorrindo porque é a verdade. Até eu que era adolescente, eu chorava: "Oh, meu Deus, me dá uma namorada, me dá isso". Gente, hoje eu nem tô nem preocupado com isso, tô solteiro, não é? Eu tenho planos de me casar, de constituir família, mas enquanto isso não acontece, eu dou glória a Deus. Eu vou reclamar para quê? Não é? Então essas eram as estratégias diabólicas. Aí eu comprei livro desse pastor aí, que foi o pregador convidado, né? Como é que se diz? Que chamam de o pregador principal, né? O pregador especial da noite, né? Especial só Jesus, gente. Só Jesus, só Jesus. Não vem com isso, não. Que só Jesus é digno, só ele, porque só ele teve a coragem de enfrentar a cruz. A verdade é essa. Então, pessoal, já são 4 horas da madrugada. Eu vou ficar aqui até. Nem que eu fique sem tomar café, mas eu vou ficar aqui até o Espírito Santo me permitir. Até a bateria do celular descarregar. Eu só espero que meu pai não acorde. Ele tá dormindo. Então, era isso. Eu comprei livro dele. Eu comprei os DVDs que foram gravados lá na, na sede lá das igrejas lá em Teresina, não é? Eu comprei essas coisas, não é? E uma qualidade de vídeo péssima, uma qualidade de vídeo horrível, uma qualidade de áudio horrível, não é? Uma coisa muito, muito ínfima para você pagar um valor desses. Então, eu vou para o próximo tópico. Acabei de falar sobre estratégia diabólica, eu vou falar sobre campanha de oração. Vai dar o que falar isso aqui, viu? Eu assim, fico sorrindo de mim mesmo de há tantos anos atrás, porque eu era muito ignorante, muito ignorante. Teve Vou contar dois casos aqui que são parece coisa de livro, mas não é. Parece coisa da ficção científica, mas não é. Eu era tão ignorante que eu intercedi. Eu fiz uma intercessão pelo próprio diabo. Olha só quanta idiotice, quanta falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, Oséias. Se eu não me engano, é Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. E eu, novo na fé, claro, não entendia nada de Bíblia. Eu fiquei desde eu não me lembro se eu cheguei 8 horas da noite, 8h30. Eu só sei que eu fiquei a noite inteira orando. Eu fiquei da noite à madrugada. E como eu tinha sido educado na tradição católica, eu queria pagar uma de penitência, não é? De castidade. Eu ficava ajoelhado e ficava me arrastando pelo chão, como se eu estivesse me autoflagelando. Eu fiquei a madrugada todinha fazendo isso. E o pastor que tinha sido o pastor que estava liderando a igreja, que era um pastor novo. E ele olhava para mim e fazia uma cara assim de aprovação, tipo como se ele estivesse gostando. É, muito bem, tá fazendo muito bem, meu irmão, muito bem. E eu me ajoelhava e me movimentava de lá para cá, eu de joelhos. E eu dizia, ai meu Deus, converte o diabo, converte Satanás, faz com que ele seja bom. Faz com que ele se converta, meu Deus. Eu tenho certeza que ele não é mau porque ele quer. Meu Deus, quanta ignorância. Hoje eu percebo o quanto Jesus mudou minha vida. Por isso que Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. A gente erra muito pelo fato de não conhecer as Escrituras. Por isso que eu estou tentando alfabetizar minha mãe, para ela ler a Bíblia, entender e ela não se deixar enganar facilmente. Tá aí, ela tá dando audiência aí para um líder aí do YouTube, que eu não vou citar quem. Mas eu amo ela do mesmo jeito. Então vamos para o próximo tópico. Campanha de oração, já falei. Ah, sim, eu esqueci, perdão, eu esqueci de citar o segundo caso. Certa vez eu estava em cima do altar e a gente estava, era de tardezinha. E eu fui fazer minha oração e na parte debaixo do altar, ou seja, na parte de baixo, né, no chão da igreja, tinha um pastor que estava sentado e tinha uma mesa à frente dele. E ele estava só, como a gente fala aqui no Nordeste, de butuca, né? Só espiando. E eu achava, olha só a minha ignorância, eu achava que para a gente falar com Deus, era obrigado a gente berrar, gritar. A gente falar, meu Deus! Ai, meu Deus, quanta gente faz isso? Quantos falsos religiosos não fazem isso? E eu estava gritando mesmo, né? Achando que estava abafando o caso. Aí eu, só que a minha oração foi uma oração sábia. Vou explicar por quê. Porque eu estava gritando assim. A minha oração era assim: meu Deus, eu não te peço carro, eu não te peço casa, eu não te peço fortuna, dinheiro. Eu só quero ter o Espírito Santo. Eu só quero ter o Espírito Santo. Mesmo eu sendo um neófito, um novo na fé, mesmo eu sendo ignorante, eu posso dizer que essa oração foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque o homem por si só, ele não pode interceder conforme a vontade de Deus. O homem não. O homem é carnal. Tanto é que se nós recorrermos àquela passagem em que Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas foi o Espírito de meu Pai. Foi meu Pai quem te revelou. A Bíblia diz: não sabemos como orar, nem pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. É, não é a gente, não. Para a gente não achar que a gente é o bambambam. Bam, bam. Então, hoje eu tenho certeza de que essa oração foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas o que foi que aconteceu? Aí o pastor se escandalizou com minha oração. O pastor, ele não era o pastor titular, o pastor presidente. Ele era o pastor, vamos dizer assim, o reserva, né? Ele foi e fofocou para o pastor. Ele foi e fofocou: olha, teve um irmãozinho aqui da igreja que ele fez a oração. Ele fez a oração assim, tal, tal, tal, porque estava pedindo só o Espírito Santo. Aí de noite, o que é que o pastor presidente faz? Me envergonha na frente dos irmãos. Eu só não passei mais vergonha porque ele não citou o meu nome. Aí no meio da pregação ele vai e faz a referência a mim. Ó, como é que ele faz: irmãos, eu soube de um irmãozinho aqui da nossa igreja que quando foi hoje de tarde ele estava orando: meu Deus, eu não te peço casa, eu não te peço carro, eu não quero dinheiro, eu não quero mansão. Eu só quero a presença do teu Espírito Santo. Pois eu vou dizer aqui uma coisa para vocês e não peço segredo. Se for para eu ter o Espírito Santo e não ter, se for para mim ter o Espírito Santo e não ter carro, casa, mansão, dinheiro, pois eu prefiro ter somente o carro, a casa, a mansão e dinheiro. Aí cabe a você acreditar ou não. Se você não acredita, problema teu. Não posso fazer nada, meu irmão. Que Deus te abençoe. Foi isso que ele disse. Ele disse, todo mundo ouviu. Ele disse com as palavras bem audíveis, compreensíveis. Ele falou bem direitinho: se for para eu ter o Espírito Santo e eu não ter nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem riqueza, eu prefiro viver só com a riqueza, somente com o carro, com a casa, com a mansão. A gente sabe, a gente que é cristão, que a maior herança que nós temos, além da graça de Jesus Cristo, da presença do Pai, é a presença do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não seríamos conduzidos pela verdade. Porque Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará de mim. O Espírito Santo testifica da obra salvífica de Cristo. Essa é uma das funções do Espírito Santo. E uma pessoa dessas dizer uma idiotice dessas é muita falta de discernimento. É muita falta de bom senso. É muita falta de ética. Eu me envergonho por ter feito parte dessa igreja nesse tempo. Talvez a igreja, no, nos dias de hoje, talvez a igreja esteja com outro pensamento, com outro tipo de linha de raciocínio. Ou talvez esteja do mesmo jeito. A mesma corrupção, as mesmas disputas mesquinhas. Isso aí. E eu contei isso para poucas pessoas, para poucas pessoas. Por isso que eu estou dizendo, eu não posso identificar nenhuma dessas pessoas, porque eu posso ser processado e minha família pode pagar o pato por causa disso. E eu não tenho provas. A prova que eu tenho é essa, a minha língua. Ah, porque é crente linguarudo. É? Se você vê um ladrão roubando uma loja, você vai ficar calado? Ah, vai ficar calado, né? Afinal de contas, você não é o dono, o gerente da loja, você não é o dono da empresa, né? Não é problema seu. Se você vê um bandido espancando uma senhora de 90 anos, você vai fazer o quê? Ah, vai ficar calado, né? Afinal de contas, você não pode com o bandido está armado. A gente precisa parar com essa hipocrisia. Jesus, ele não se intrometia na vida das pessoas. Mas ele falava. Ele falava. Ele, as coisas erradas, os pecados, o fanatismo religioso dos fariseus, Jesus batia de frente. Tanto é que tem um capítulo aí que Jesus fica só batendo de frente com os fariseus. Chama de sepulcro caiado, olha só. Sepulcro caiado. Por fora são bonitos, esteticamente falando, mas por dentro estão cheios de rapina, de ossos, de podridão. Porque dentro da sepultura só existe morte. Então, deixa eu continuar aqui para não ficar muito extenso, gente. Eu disse que eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, mas eu tenho que abreviar aqui os comentários, porque ainda tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Falei sobre campanha de oração, foi a vergonha alheia, retiros, retiros, retiros, retiros, retiros. Sim, os retiros. Os retiros era que, assim, tinha pregação, mas não era aquela pregação. Não era aquela pregação cristocêntrica, como eu já havia falado, eu já tinha dito. E tinha muita palhaçada, assim, muita brincadeira por parte dos adolescentes. A sobrinha do pastor foi pega por ele mesmo, pelo pastor. Quando eu falo pega por ele mesmo, não é no sentido de que ele namorou com ela, não. Ela foi pega no flagra. Ela estava com outro irmãozinho da igreja, estava namorando às escondidas. E o pastor acendeu a lanterna na cara dela. Ah, Jeová, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O que mais? Os jovens eram muito individualistas e não é muito diferente dos dias de hoje, mas enfim, já que eu estou falando daquela época, os retiros eram assim. Inclusive, fizeram uma brincadeira de mau gosto com a minha pessoa. Porque teve um gaiato, né, um espertinho, que escreveu uma carta de amor, não é, que dizendo ser uma suposta irmãzinha da igreja e dizendo, me chamando de Michael Phelps, né, que naquela época o nadador Michael Phelps estava em ascensão, não é, até mesmo por conta das Olimpíadas. E lá, no, lá na chácara tinha piscina, né? E eu banhava, claro, tinha piscina, era para banhar mesmo. Então, Esse gaiatinho, esse espertinho, escreveu uma carta de declaração de amor, dizendo, né, eu te amo, meu Michael Phelps, eu sou apaixonado por você. Quando eu vi você banhando na piscina, eu me apaixonei, me encantei com você e todo mundo zombando de mim. Boa parte de mim estava acreditando, mas eu sabia no final das contas que não era uma mulher, e sim um gaiato, um trouxa que estava brincando com a minha inocência. E os retiros eram assim: namoro escondido, muita gaiatice, nada de cristianismo, pouco cristianismo. Era assim. As peças teatrais eram só para fazer o povo sorrir, para manipular o povo, não é? Só para trazer entretenimento. E nada daquela mensagem cristocêntrica, aquela mensagem que toca no fundo da alma, nada disso. Aquela mensagem chamada fast food, né? Comida rápida, era isso. E tinha isso, muito essa coisa do individualismo. Ninguém respeitava ninguém, não é? Então era isso. Eu quero falar agora sobre a marcha para Jesus. Olha, eu nunca enxerguei assim. Eu sei que existem eventos que são bem feitos, não é? Mas assim, pelo menos aqui na minha cidade, a marcha para Jesus nunca. Eu participava porque eu era um alienado, não é? Eu participei umas 3 vezes, se eu não me engano. Eu peço desculpa se eu estiver equivocado, mas eu acho que eu participei 3 anos e olha só, a filha de um pastor na marcha para Jesus disse assim: "Eita, é hoje que eu deixo de ser crente." Jesus amado. É hoje que eu deixo de ser crente. Quer dizer que ela ia fazer a festa, ia fazer algo. Como se a marcha para. Se bem que a marcha para Jesus não tem muita diferença do carnaval. A marcha para Jesus no essa esse arrastão, né? Que uma massa de pessoas se locomove de um lugar para o outro. Não tem diferença, não, meu irmão. Para o carnaval não tem diferença, não. Eu não vou dizer que eu prefiro ir para o carnaval do que ir na marcha para Jesus, porque assim, na verdade eu prefiro ficar em casa lendo a Bíblia, né? É melhor. Mas assim, até eu dançava. Eu dançava, fazia molequeira, palhaçada. Os irmãos, meus amigos que eram da mesma igreja que eu, ficavam falando obscenidades. Teve uma irmã que disse assim: "Será que eu arrumo um namorado hoje?" Olha só, minha gente. Olha só que coisa. Eu tô me mordendo de raiva aqui, mas eu tô me segurando. Olha só que coisa. Você vai pra marcha pra Jesus pra arranjar um namorado. Nossa. Que progresso. Que cristianismo. Então era isso. A marcha para Jesus era simplesmente para chamar a atenção do povo, da massa, da crentaiada, para chamar a atenção de crentes de todas as denominações. E é isso, para gerar mais lucro. O objetivo. Eu sei que quem mais ganha na marcha para Jesus é quem vende. Esses vendedores de refrigerante, de latinha. E vende pastel, vende. Quem sai ganhando são eles. A verdade é essa. Vamos para o próximo tópico. Membros pobres. Como sempre foram tratados, os membros pobres sempre foram tratados com desprezo. Tanto é que quando eu saí da igreja e fui para outra igreja, a esposa do pastor veio aqui em casa conversar com mamãe. Aí ela só disse assim: "É, se for Se for para o crescimento espiritual dele, então amém. Será que ela disse isso de coração, com toda a sinceridade? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tinha um crente que era um crente que era. Eu não sei se ele era advogado. Tinha um crente dessa primeira igreja a qual eu fiz parte que ele tinha muito dinheiro. Ele tinha uma. Não sei se era Hilux. Ele tinha uma 4x4. Né? Eu não entendo muito de carro, não. Mas ele era bem abastecido financeiramente. Não é? Ele até deu um testemunho, né? Que ele falou lá na frente de todo mundo que numa só noite ele ficava com várias mulheres. Daí aquilo ali escandalizou, porque para mim o testemunho não precisa ser exagerado a esse ponto, não. Mesmo sendo a vida particular dele. Então, o que foi que aconteceu? Ele se ausentou da igreja, ele se afastou dessa igreja, da nossa igreja, por um tempo. Quando foi no dia que ele voltou, o pastor que era o presidente da igreja deu um abraço, rapaz, que ele nunca deu um abraço. Eu nunca vi ele dar um abraço em mim, nem um abraço em um crente pobre, humilde lá da igreja. Eu nunca vi, rapaz, ele deu um abraço como se ele estivesse abraçando Jesus Cristo. Rapaz, que bom que você voltou, meu irmão. Que glória! Ô, rapaz, que coisa boa! Pura hipocrisia, puro interesse. Puro interesse, puro interesse. Eu tô cansado de gente assim. Eu tô cansado de pessoas banais, fúteis. Tô cansado mesmo. Então os membros pobres sempre foram tratados assim. Tanto é que quando eu saí da igreja, eu não fiz a menor falta. Não fiz a menor diferença. Nananina, nananão. Então era assim que os crentes pobres eram tratados, né? E sempre foi assim, na maioria dos templos religiosos. A prioridade é para os ricos. Pobre, peia neles, taca para 10, taca neles. A verdade é essa, verdade. Para os bem abastecidos, para os ricos, os abastecidos, caviar, filé mignon, não é? Para pobre, feijão com farinha. Às vezes é só o feijão, não tem nem a farinha. É isso, meu irmão. Não, não se engane comigo com isso aqui que eu estou lhe dizendo, não. Isso é verdade. O que eu estou falando isso aqui não é. Na verdade, isso aqui não é nem mais novidade. Com tanto canal aí de YouTube, tantos episódios aí de podcast, pessoas falando. A própria mídia, a televisão, os canais de televisão falando sobre a corrupção humana, a corrupção por parte dos religiosos. Isso aí não é mais novidade para ninguém, não. Não é mais novidade. Eu só estou enfatizando coisas que eu vivenciei, que são experiências diferentes. Podem ser semelhantes, mas não são iguais. As obreiras obedeciam o pastor. Tinham que obedecer, senão não ganhava o salário. Ou obedecia o pastor e não ganhava o salário. Ou não atendia aos requisitos do pastor. Tinha que trabalhar feito uma escrava. Varrendo, limpando. Teve uma obreira que disse assim, que enquanto ela estava orando, minha garganta tá seca, gente. Eu tô sem água aqui, mas eu vou até o fim. Vamos lá. Teve uma obreira que disse que enquanto ela estava orando, ela viu um meu Deus do céu, quanta ignorância. Ela viu um demônio nas paredes da igreja. Teve uma obreira que disse, essa mesma obreira que disse que enquanto o pastor estava em cima do púlpito pregando, ela disse que viu um demônio, não sei se foi ao lado dele, atrás, né? Tanto faz. Diz que viu um demônio bem perto dele. Aí essa fofoca começou a espalhar na igreja. Aí os irmãozinhos começaram a dizer: rapaz, eu vou sair dessa igreja. Os irmãozinhos começaram a ficar com medo. Sendo que nada disso era verdade. E podia ser até verdade, porque o pastor, esse pastor presidente, era de um mau caráter que só Jesus, só o sangue de Jesus para purificar ele. Então as obreiras eram tratadas dessa maneira. Eram ofendidas. As obreiras estavam orando com esse pastor presidente. Aí a obreira disse assim: pastor, Deus mandou ele dizer uma coisa. O pastor respondeu assim: irmã, eu já tô há 1 hora falando com Deus. Deus não me falou nada. A senhora veio me entregar recado de Deus. É claro que Deus não tinha dito nada para a irmã, mas não era obrigado o pastor tratar ela mal desse jeito, não. O caráter do pastor. Um péssimo caráter. Verdade, verdade seja dita, era um péssimo caráter. Um péssimo caráter. Por que é que eu estou dizendo isso? Antes dele se tornar pastor presidente dessa denominação aqui na minha cidade, ele já pregava aqui no morro. E ele traía a esposa dele. A esposa dele sofreu muito, porque ele traiu. Se ele traiu já eu não sei. Aí, mas enfim, naquela época ele traía bastante a esposa dele. Aí quando ele se tornou pastor presidente, ele chamou um pastor que veio de Teresina, capital do Piauí, e ele veio e começou a pastorear. Ele entregou a chave nas mãos desse pastor, a chave da igreja, e esse pastor passou a ser o titular da igreja. E ele, quando eu falo nós, os membros, né? Nós começamos a desenvolver um amor por esse pastor, porque a gente percebia que, embora as pregações desse pastor não fossem verdadeiras, mas que ele tinha um certo cuidado, uma certa atenção pelos irmãos da igreja. Só que aí o que é que aconteceu? Teve uma confusão entre a esposa desse pastor que veio de Teresina e a esposa do pastor presidente. E elas tiveram uma discussão dentro da igreja. Aí a esposa do pastor presidente começou a xingar ela. Eu estou falando segundo os depoimentos que eu ouvi. Não sei se isso é verdade, mas segundo o que eu ouvi. E começaram a trocar ofensas lá dentro da igreja. Aí o pastor disse que ia entregar o pastor presidente. Aí, numa certa noite, esse pastor presidente vai e liga para esse pastor. Pastor que estava presidindo a gente, a nossa igreja. Aí ele liga e diz assim: olha, é o seguinte. Se você falar sobre o meu caráter para os irmãos, se você falar quem eu sou para esses, para os irmãos da igreja, eu vou botar fogo na sua casa. É duro de ouvir isso, né? É muito duro. Eu vou mandar botar fogo na sua casa. E ai de você se você fizer isso. E ainda você ainda vai sair. Você vai sair com má reputação. Aí o que foi que aconteceu? O pastor não era besta? Ficou com medo. Quem é que não ficaria com medo? Até eu ficaria com medo. Aí ele foi embora, voltou para Teresina, né? Mas antes dele ir embora para Teresina, ele se reuniu escondido Ele chamou os irmãos da igreja. Nós fomos escondidos lá para a casa dele, a casa que ele estava alugando, porque ele estava morando de aluguel, né, com o salário da igreja que ele recebia. E ele disse, meus irmãos, ele foi muito sábio mesmo. Por essa atitude dele, ele está de parabéns. Ele disse assim, olha, eu fui maltratado. Ele não especificou o que foi que aconteceu com ele. Que ele não tinha dito para ninguém que ele tinha recebido essa ameaça, essa ligação do pastor presidente. Aí ele disse assim, olha, o pastor fulano de tal me maltratou, mas eu quero para dizer, eu estou deixando a igreja, mas eu quero dizer que eu amo vocês e que eu estou voltando para Teresina, infelizmente, vou voltar lá para minha igreja, a qual eu fazia parte, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não saiam da igreja. Aí ele já errou, porque você ficar numa igreja, meu amigo, que tem um pastor corrupto a essa altura, desse jeito, meu irmão, foi por isso que eu saí, pouco tempo depois. Aí ele disse assim, não saiam da igreja. Ele foi sábio, mas nessa parte aí ele errou. Ele disse assim, não saiam da igreja e não façam nada com o pastor presidente. Não digam nada para ele, não ofendam ele. E pronto. Aí ele pegou e ele abraçou cada um de nós. Eu percebi que aquele abraço foi verdadeiro. E eu chorei. Eu chorei porque eu gostava dele. Eu gostava bastante dele. E inclusive foi esse pastor quem me discipulou para o batismo nas águas. Que aproveitando a oportunidade, eu só fui batizado. Primeiro, pela soberania, porque Deus é soberano. E segundo lugar, por estratégia do pastor presidente. Porque ele queria me batizar juntamente com minha mãe. Ele queria batizar a mim e a minha mãe também. Minha mãe não estava preparada para o batismo. A mãe não sabia nem o que era evangelho, como é que mamãe podia ser batizada. E mamãe não tinha sido discipulada. Eu fui discipulado. Eu participei do discipulado. E eu estava diante de mais de 30 irmãos, não sei se era 50. Eram vários irmãos da igreja. Aí o pastor disse assim, o irmão fulano de tal não vai ser batizado por causa disso, isso e aquilo. Aí o pastor parece que teve uma conversa, né, num particular com ele, esse pastor que veio de Teresina. E depois dessa conversa aí, o pastor decidiu me batizar, o pastor presidente. Aí quando ele disse, o irmão vai se batizar, aí o povo tudo, glória a Deus, todo mundo se alegrou, né? Tô falando isso não é para me exibir, não. Eu falo isso para a glória de Deus. Foi Deus... Deus é soberano. Quando ele manda, até o diabo obedece. Isso aí parece frase de pentecostal, né? Mas, enfim. Ele é soberano. Ele é quem manda. Tudo está no seu domínio. E então eu fui batizado. Então ele fez aquelas perguntas, né? De quando você faz, quando... Para a pessoa que vai ser batizada, né? Você acredita em Jesus Cristo? Eu falei... Eu não falei verbalmente, mas eu balancei a cabeça. Sim. Você promete abandonar o mundo e servir a Deus com toda a sua vida? Aquelas perguntas. Aí eu balancei a cabeça. Sim. Sendo assim, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu fui batizado, os irmãos aplaudiram. E cada um voltou para sua casa. Só que o meu amigo, que também era dessa mesma igreja, ele morava aqui próximo à minha casa, ele não foi batizado. Mas ele compareceu o discipulado, ele participou do discipulado. Aí a gente subiu no coletivo, né, no ônibus. Aí ele começou a chorar, e com razão, claro, né? Foi desprezado. Aí o pastor subiu no coletivo e disse assim: "Vem cá, rapaz, vamos lá, vou te batizar." Aí ele foi batizado. Mas ele foi batizado por como é que se diz, por pressão, que ele tinha medo do pastor. Não foi porque ele queria se batizar nas águas, foi porque simplesmente ele tinha medo do pastor, não é? Porque o pastor exalava medo, não é? E ele foi batizado nas águas. Então, deixa eu ver onde foi que eu parei. Assim, aí quando depois que o pastor voltou para Teresina, o pastor que cuidou da gente, aí o pastor presidente começou, ele teve um culto que foi só falando mal dele, falando que a filha dele era irresponsável, que gastava o dinheiro do salário que ele ganhava da igreja. Gastava com cosméticos. E o que tem a ver com isso, gente? Qual é o problema? É natural a mulher comprar cosmético. Aí ele dizia que ela desperdiçava o dinheiro, comprando, desviando o dinheiro da igreja e comprando produtos caros de beleza e não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. E ele mostrava as imagens. Ele mostrava as imagens no data show, no projetor, para enganar o povo, né? E o povo ficava assim, duvidoso, né? Como se fossem ovelhas sem pastor, como tem a passagem lá, né? Todo mundo ficava dividido. Isso causou uma divisão muito grande. Aí a gente ia para a escola dominical. Aí quando terminava a escola dominical, a gente já tinha umas irmãs que já iam fofocar com o pastor. Pastor, opa, ô meu pastor, como foi que aconteceu isso aqui? Isso. Ela era bajuladora do pastor, porque ela dava dízimo e dava oferta. Tudo bem, não tem nada a ver, o dinheiro é dela, é problema dela. Mas enfim, fato é que ela era bajuladora do pastor. E não posso revelar o nome dela, né? E deixa eu ver aqui o caráter do pastor. Uma máfia organizada, de fato. Todos os líderes das igrejas, que tinha aqui tem a igreja sede e tem as outras igrejas. E esses outros pastores eram apenas cobaias desse pastor presidente, porque eles tinham que atender aos pedidos, aos caprichos dele. Eles tinham que arrancar dinheiro do povo o mais rápido possível. Eles tinham que elaborar os mais minuciosos planos e projetos mirabolantes para arrancar dinheiro do povo. Eles nunca se importaram com as ovelhas. Eles simplesmente queriam tirar mais e mais do povo. Era isso que eles queriam. E todos eles enganavam o povo, ludibriavam o povo com falsas promessas, com isso, com aquilo. E era sempre aquela manipulação. E eu percebia que não havia verdade por parte desses pastores, que havia sempre um interesse particular por parte de todos eles, que todos eles tinham um interesse em comum: tirar o dinheiro do povo, manipular o povo, escravizar o povo. Era exatamente isso que eles queriam. Por isso que eu considero uma máfia organizada. Se eles se converteram, que bom para eles, eles vão se salvar. Que bom para eles e para os membros da igreja deles. Viagens e convenções. Pois é, eu já tinha dito, as viagens e convenções eram somente para arrecadar dinheiro do povo, não é? Viagens muito caras e sempre esses eventos era só para tirar o dinheiro do povo, não era para trazer uma edificação. Uma edificação espiritual, para edificar a fé das pessoas, era para arrancar o dinheiro dos besta, né? E eu fui mais um. Deixa eu ver aqui uma grande ameaça. Ah, eu esqueci de falar sobre um detalhe, sobre essa ameaça que o pastor-presidente fez. Quando o pastor fez essa ameaça aí, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu não sei. Não, eu ainda estava na igreja. Aí que eu fui para outra igreja. Aí eu vi esse jovem, ele era do Ministério de Louvor. Ele e a namorada dele, que hoje eles são casados, né? São até um casal muito decente, eu tenho um grande respeito por eles. Ele tocava vários instrumentos, né? E ela cantava. Inclusive, ela tem muita unção, muito assim, é cheia da presença de Deus, que eu sempre me emocionava, eu sempre ficava comovido quando ela cantava, porque eu percebia que ela era uma das únicas cantoras do Ministério de Louvor que realmente cantava para Deus. Ah, Biratã, então por que foi que você disse que no Ministério de Louvor só tinha gente egoísta? Não. Isso foi antes dela chegar. Ela chegou já adiantada, né? Ela chegou já era. Já foi um tempo depois, né? Deixa-me ver. E eles foram para. Eles visitaram essa outra igreja da qual eu fazia parte. Só que eu percebi que durante a oração eles estavam chorando. Eles estavam muito desesperados, muito assustados. E eu percebi que era por causa dessa ameaça aí desse pastor. Que esse pastor poderia fazer a mesma coisa com eles. Ameaçar tocar fogo na casa deles ou mandar matar eles, prender, sei lá. É que esse pastor nunca foi uma pessoa de bom caráter. Talvez ele tenha se convertido, mas eu acho muito difícil. Para Deus nada é impossível, agora para o ser humano é impossível. Meu batismo nas águas, os jovens da igreja. Os jovens da igreja não tinham interesse pelo evangelho, eles tinham interesse pelos eventos, não é? Pela a marcha para Jesus, os retiros que tinham bastante molequeira, não é? Namoro, não é? Tinha muito isso, essa questão de. Tinha muito jovem nessa igreja, a primeira igreja a qual eu fiz parte. Só que os jovens, os adolescentes, quando eu falo os jovens, adolescentes, tá, pessoal? Os adolescentes, eles estavam muito pouco preocupados com. Eles estavam interessados com o louvor, um forrozinho, né, que tocava lá na minha igreja, era o que mais tocava reggae, forró. Aí os jovens faziam a festa, né, era aquela alegria toda, mas não queriam nada com o evangelho, não. Mudança de igreja. Sim, quando eu mudei de igreja, eu pulei de um abismo para o outro, porque eu entrei num lugar de puro fanatismo religioso. Eu não quero ofender as pessoas, não, mas eu digo assim que eu entrei num lugar de gente doida mesmo, viu? Porque misericórdia, misericórdia, meu Deus, misericórdia. Porque tá cuspindo no prato que comeu, gente. Se o prato que a gente fala a comida, se a comida não é boa, a gente tem mais é que cuspir. Porque se a gente está cuspindo, é sinal de que a gente está rejeitando. É por isso que a gente cospe. É uma reação do corpo humano. A gente cospe e vomita. É uma rejeição do organismo. Agora, se o prato é bom, ah, meu amigo, aí é outra coisa. Se você está em um lugar que é tóxico, que prega heresias, aí você pode cuspir no prato que você comeu à vontade, meu amigo. Pode dar as costas, pode abandonar a igreja. Agora, se você está num local que prega verdadeiramente o evangelho, permaneça. Permaneça. Permaneça porque Deus é contigo. Então, eu mudei de igreja, mas isso aí não mudou muita coisa, não. Porque nesse eu fui estar tá num lugar ruim, fui para outro pior. Um pastor que me ensinou a julgar as pessoas, que me ensinou a criticar as pessoas, que me ensinou a viver uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, que falava que óculos que quem usa óculos é endemoniado, que quem usa aparelho nos dentes é endemoniado, que quem assiste televisão é endemoniado, que quem usa batom é endemoniado, que quem usa brinca é endemoniado, que quem usa calça, mulher que usa calça é endemoniado, que a pessoa que não dá glória a Deus tá com alguma coisa errada. Meu Deus do céu, chega, chega. Tá, vou falar que nem aquela menina do meme. Chega, chega de história. Deu por hoje. Então eu me tornei um fanático religioso. Do ignorante eu me tornei um fanático religioso. Tanto é que uma vez eu estava em Teresina com minha irmã, que é formada em pedagogia, e estava com o esposo. A gente estava reunido lá numa pizzaria. Teve um momento que eu falei assim: se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Eu falei desse jeito. Vou mentir, não vou mentir. Não estou aqui para bancar o santarrão. Aí, com toda a razão, o esposo da minha irmã começou a zombar de mim. E bem feito para mim, né? Que eu falei besteira. E quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Aí minha irmã falou: é por isso que eu não quero ser crente. Por causa dessas idiotices aí que vocês fazem, dessas besteiras aí que vocês fazem. Minha irmã é católica, mas eu digo que ela é mais crente do que eu, que ela cuida dos filhos dela, ela não faz mal a ninguém. Então, a minha mudança de igreja, gente, foi tão ridículo assim, que o pastor dessa igreja criticou um membro da igreja dele, porque ele gostava muito de moto, né? Aí ele tinha uns cartõezinhos, né, com foto das motos, né, daqueles modelos, aquelas motos, de alto valor, cara. O pastor disse: olha, isso aí é idolatria, rasga isso aí, rapaz, rasga isso aí. Meu Deus do céu, misericórdia. Não é? Falsos ensinamentos. Pois é, esses ensinamentos eram todos falsos, tudo isso aí. Ai, que eu tinha que. Até eu já dancei no reteté, já. Já fiz isso também. Teve um culto que eu não sei o que foi que me possuiu naquela hora. Eu tenho certeza que não foi Deus, não. Que o pastor começou a gritar. Eu acho assim que foi questão o poder da influência, né? A influência de quem tá com o microfone na mão. Aí eu levantei o pastor, eu agarrei pelas duas pernas e levantei, né? Coloquei, elevei ele para cima, né? Coloquei ele para cima. E eu estava pulando e tudo mais, aí eu caí no chão, fiquei ali. Eu estava consciente, ali era pura frescura. Aí o pastor disse assim: meus irmãos, a glória de Deus é uma coisa impressionante, né? Esse pastor era um pastor convidado. Esse pastor, na mesma noite que eu fui, ele ligou lá pro o maioral, né? Que eles consideravam o maioral, provavelmente era o pastor dele. Aí no meio da conversa ele falou uma coisa que eu fiquei. Nunca me esqueço, nunca esqueço, meus irmãos e minhas irmãs. Ele disse assim: não, rapaz, que é isso, se preocupe não. Você é o meu Deus. Você é o meu Deus. Não se preocupe, não. Ele falou isso. Aí ele pediu uma oferta, não sei se foi de R$ 200. Ele pediu uma oferta lá, né? E os besta deram. Então, vários falsos ensinamentos, né? A pregação tinha até um pouco assim de Bíblia, né? De Bíblia mesmo, né? Mas quando puxava para a questão do fanatismo religioso. Inclusive, eu estava. Teve um tempo que eu estava. Eu fiquei desgostoso com essa segunda igreja a qual eu fiz parte. E daí eu comecei a frequentar outras igrejas. Aí o pastor me atacou. Lá vem o pastor, mais uma vez, outro pastor que me ataca. Só que aí ele não citou meu nome, não. Ele falou assim: rapaz, quando a ovelha quer se perder mesmo, Ela anda para outros curral, ela anda para outros pastos, mas ela não encontra capim, não. Ela não vai se alimentar, não. Que a gente tem que comer um alimento só, não pode comer vários alimentos, não. Eu me senti ofendido, muito ofendido. Deixa eu me ver. Falsos ensinamentos. Próximo tópico. Crentes desequilibrados. Eles pregavam, segundo eles, a sã doutrina. Só que no final das contas eles eram intemperados, desequilibrados. Não sabiam se controlar. Qualquer coisa, se você falasse uma coisa que eles não concordassem, já gritavam com você. Quantas vezes, eu cansei de contar as vezes que eu falava uma coisa e eles gritavam comigo. Cansei, cansei. Aí vem falar de santidade. A calçadinha de Jesus, outro tópico bastante interessante. A calçadinha de Jesus. Tinha um local na casa do irmão, que eu não vou citar o nome. Eu acredito que hoje esse irmão seja crente mesmo, evangélico. Mas tinha uma calça, a calçada dele era conhecida como a calçadinha de Jesus. Só se for a calçadinha da fofoca, né? Que ali só rolava fofoca. Rapaz, soube do irmão, o irmão se desviou. Rapaz, soube do irmão, o irmão fez isso. Rapaz, soube do irmão, o irmão adulterou. Rapaz, não saía. E de Bíblia não saía nada, né? Era considerada a calçadinha de Jesus. Era a calçadinha do julgamento. Porque eles julgavam as pessoas. Apontavam. E eu, muito muito besta, muito idiota, entrava nessa mesma artimanha. Essa era a calçadinha de Jesus. Já aconteceu tanta coisa nessa calçadinha aí. Opressão, outro tópico, opressão religiosa, muita opressão religiosa. Eu me sentia muito oprimido, tanto no ambiente, quanto quando. Eu só achava interessante porque quando o pastor vinha aqui na minha casa, aí ele virava um anjinho, né? Não, é porque. Até a voz ficava mansa, né? Porque não pode ser assim, assim, assim, né? Porque ele sabia muito bem, conhecia a mamãe, sabia que mamãe era uma onça. E que toda mãe protetora protege os seus filhos. Aí ele falava, não, é porque não pode ser assim. Quantas vezes, cansei de contar as vezes que ele veio aqui em casa tentando puxar a mamãe para a igreja dele, querendo manipular minha mãe, querendo que ela fosse. Mamãe foi, visitou, mas foi uma vez só para nunca mais. Depois que ela viu os crentes rodando, feito borboleta, ela disse: nunca, eu não venho mais, nunca mais nesse lugar aqui. Aí, quando era só eu e ele, aí já era outro tratamento. Já não era mais. Inclusive, ele maltratava com as palavras, né? Que eu tô dizendo, ele maltratava a esposa dele com as palavras, né? Tipo assim: olha, quando o dono fala, a jumenta tem que baixar as orelhas. Tipo assim, né? E a esposa calada. Aí você me diga uma coisa: isso aí é ou não é opressão religiosa? Claro que é opressão religiosa. Opressão. Não podia chegar um crente com uma opinião diferente, não. Não é assim, não. É assim, rapaz, é assim. Porque a Bíblia diz que é assim. A questão do sexo. Uma vez eu falei, pastor, lá na minha escola distribuíram camisinha, aí eu recebi uma. Aí ele disse assim: joga essa pombagira no mato, rapaz. Joga essa borracha dessa. Joga essa borracha dessa pombagira do inferno no mato, rapaz. O crente só pode fazer sexo só quando for para fazer filho, marroia. Mas olha, rapaz, então tá errado. Tá errado. Como se sexo fosse errado. Eu que uso short, não tenho nenhum filho, ele tem calça, já tem um filho já. Não sei se é dois filhos que ele tem, se é um filho. Porque ele sempre falou que o crente tinha que usar calça. E eu acreditando nas lorotas dele, e usava calça, porque não tinha conhecimento do evangelho. Hoje eu dou graças a Deus. É claro que a maioria ainda vive na ignorância, isso é fato. Mas hoje todo mundo tem acesso à informação. Você quer fazer um estudo bíblico, basta você dar uma googada, basta você digitar. Você fala, quer digitar sobre, fazer um estudo sobre o batismo nas águas, lá tem no Google. Você quer fazer um estudo sobre a salvação exclusiva por intermédio de Jesus Cristo? No Google tem. Apesar de que a Bíblia é quem fala isso, mas tem certas coisas que a gente precisa dar ajuda intermediária de outras pessoas para a gente entender, não é? É bom, todo mundo tem acesso à informação hoje. A gente está na era da informação. Mais escândalos. E mais escândalos apareciam. Teve uma irmã que chamou o pastor, esse mesmo pastor, que para ir na casa dela, ele me levou para lá. E eu fiquei só olhando, né? Aí a irmã levou o pastor, começou a levar a gente. Para os cômodos da casa, né? Para a parte de dentro da casa, para a parte de fora, e mostrando o piso. Olha, pastor, olha aqui nesse chão aqui, nesse piso, olha aqui nesse piso aqui, um chifre. Eu tô vendo um chifre aqui, pastor. Olha só o que eu tô vendo aqui. Olha, tem a imagem aqui de um demônio. Isso aqui é mensagem subliminar. Isso aqui é coisa do Satanás, pastor. Ora, aí o pastor pegava o óleo que eles chamam de óleo ungido, aí derramava em cima. No nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. Olha, pastor, vem ver aqui no meu quarto, tem um demônio aqui. Olha aqui o desenho do demônio aqui no chão. Olha aqui, tem umas pontinhas. Tá vendo as pontinhas do chifre? É demônio, pastor, é demônio isso aqui. Rapaz, tá vendo? Isso aqui é o um inferno isso aqui. Aí o pastor botava, tacava ali óleo ungido, aí fazia oração. E eu orava também com ele, que eu era besta. Mas eu ficava com um pé na frente e outro atrás. Eu disse: meu Deus, para que isso? Será que isso realmente é necessário? Eu me perguntava. Eu ficava assim. Lobos enganadores. Assim como ele, eu vi outros lobos enganadores. Vários pastores que vinham de fora. Teve um pastor mesmo que veio de fora. Ele disse que tinha credencial para pregar até na África. Ai, meu Deus do céu, como tem gente mentirosa nesse mundo. Disse que tinha um visto humanitário para pregar aí nas nações. E que ele era um pregador mundial. Era um missionário. Aí ele vendeu um CD que tinha. Não sei se era um testemunho, uma pregação. Aí. Eu não sei se eu comprei, não sei se foi mamãe quem comprou. Aí eu escutei só lorota, minha gente, só besteira, só eguagem, como diz o povo do Ceará, só eguagem, só besteira. Ah, que Deus mandou eu te dizer isso, que Deus vai fazer isso na tua vida, e que Deus vai fazer não sei o que mais lá, e que Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começava aquela falácia de línguas. Gente, eu não estou aqui para criticar línguas estranhas, não, viu? Mas assim, eu particularmente, a minha opinião, né? Cada um acredita no que quer. Eu não dou prioridade ao dom de línguas, não. Eu priorizo outras coisas. Falsos lobos devoradores. Tá entendendo? Lobos devoradores. E eu vi vários, vários, vários mesmo. Pessoas querendo ludibriar. Um dia desse pregou um pastor na minha igreja, a qual eu faço parte hoje, né, nos tempos de hoje, que esse pastor foi o aniversário da igreja. Quando foi? Aí no culto foi um empresário. Olha só a tática, como esses pastores são inteligentes. Aí esse pastor, ele viu que ele era empresário, né? Que o meu pastor tinha mencionado o nome dele, né? Que era empresário e tudo mais. Aí, quando chegou a vez dele, aí ele disse: olha, Deus tem um recado Eu tô falando não do meu pastor, viu, gente? Eu tô falando desse pregador aí que foi o convidado. Aí ele começou a entregar. Vixe, rapaz, começou a descer recado do céu. Ah, menino, pãozinho quente do céu. Não tem recado de Deus. Deus mandou te dizer que esse teu problema de saúde não vai acabar, que não sei o que mais lá, paracapá. Já vi muita coisa, viu, gente? Já vi muita coisa. Muito lobo devorador. Tanto na internet, tais quais eu continuo vendo por aí nas igrejas. Teve um líder religioso aí, daqui da minha cidade, que quando começou a pandemia, ele falou assim: meus irmãos, não fiquem com medo, não. Aqui quem manda é Jesus. Pode entrar aqui sem máscara. Você acha que eu entro na igreja de um idiota desses? Jamais. Nem que ele me pague, nem que ele me bajule, nem que ele diga que eu sou a melhor pessoa do mundo. Entro não, porque eu estou cansado dessas coisas. Visitei outra igreja que fica num outro bairro, era uma pastora. Aí ela disse assim, continua saudado mesmo. Olha, se era um recado de Deus, eu não sei, podia ser, né? Eu não sei, eu não quero menosprezar o agir de Deus, não. Mas ela disse, segurou na minha mão e disse assim: continua, soldado, não pare, não é? Eu não entendi, porque a minha fé, assim, eu estava desigrejado, eu estava sem esperanças de congregar numa igreja. Mas eu não estava pensando em abandonar minha fé. Até mesmo porque eu conheci Jesus e tudo mais, e eu tive experiência com Cristo. Eu não queria abandonar o Evangelho. Mas eu vi tantas e tantas coisas, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Vamos continuar aqui. Visões e revelações. Muita gente aí. Até eu disse no tempo do meu obscurantismo, do meu fanatismo religioso, eu dizia que eu tive um arrebatamento. Aí eu fui arrebatado. Que eu fiquei. Eu estava consciente, mas eu fiquei tipo inconsciente, desmaiado no chão. Nada, rapaz, nada disso. Visões e revelações. Ah, eu vi isso. Eu vi aquilo. A mesma coisa que eu escutei quando eu visitei essa igreja. Ah, porque eu vi não sei o quê, um caldeirão do inferno, não sei o quê. Meu Deus do céu, quanta invenção nisso. É o que mais está tendo aí, essa questão de visões e revelações. Misericórdia. Pobreza de espírito. Sim, muita pobreza de espírito. Porque a pessoa que não conhece o verdadeiro evangelho só pode ser pobre de espírito. Não tem outra coisa. É pobre de espírito. Pobre, pobre, pobre. Não conhece, quem não conhece o evangelho, quem não, quem, tudo bem, quem não quer conhecer, tudo bem, a gente tem que respeitar, é nossa obrigação. Agora, a pessoa que firmou uma aliança com Cristo, não quer conhecer o verdadeiro evangelho, ela está sujeita a ser enganada por qualquer besteira, por qualquer falácia, por qualquer fantasia da percepção humana. Idolatrando os dons do Espírito Santo. Nas igrejas pentecostais, não sei se é assim que se fala, pentecostais, existe muito uma deidificação dos dons do Espírito Santo. Ah, que eu. E sempre existe essa disputa, não é? Ah, porque eu tenho o dom de maravilhas, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom disso, daquilo, eu tenho um dom de esquiar, eu tenho um dom de subir num pé de coco, eu tenho um dom disso aqui, meu Deus do céu. Como se os dons fossem mais importantes do que os frutos do Espírito Santo. Conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós sabemos que os frutos da carne são impureza, idolatria, feitiçaria, embriaguez. E acerca dessas coisas, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é longanimidade, bondade, mansidão, temperança, amor, domínio próprio. E acerca dessas coisas eu digo: contra essas coisas não há lei. E o apóstolo Paulo ainda nos recomenda: eu aconselho a vocês que vocês procurem os dons do Espírito Santo que forem mais úteis. Os dons que forem mais úteis. Porque do que adianta? Me diga uma coisa: do que adianta você falar em línguas estranhas e você não ter amor pelo seu irmão que está passando fome? De que adianta, hein? Vai adiantar de alguma coisa? De que adianta você ter o dom de expulsar demônios, de realizar curas, seja lá o que for, e você não se importar com a sua família? Do que adianta, hein? Eu me envergonho da geração atual, me envergonho profundamente, me envergonho mesmo, me envergonho dessa geração, porque é um povo que só quer oba-oba, é um povo que só quer festa, é um povo que só quer entretenimento. Convida o pessoal para. Convida os membros da igreja para um culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho de Cristo. Só vai 4 pessoas, minha gente. Só vai. Agora convida a pessoa para ir numa festa. Uma festa. Um culto de louvor extravagante. De que vai ter pregador de não sei aonde, dos Estados Unidos, da China. Que vai ter comida, que vai ter salgadinho, que vai ter refrigerante. Não posso falar o nome aqui, senão vai dar os direitos autorais. Que vai ter isso e aquilo, que vai ter comida. Ah, meu amigo, até o Satanás aparece. Até o diabo aparece, minha gente. Até o diabo. Eu tenho que sorrir, meus irmãos. Eu tenho que sorrir. Eu já chorei demais com essas coisas. Eu tenho que sorrir. O que eu posso fazer é interceder. Teve um dia desses que eu me ajoelhei no meu quarto. E eu comecei a interceder por essas igrejas aí corruptas. Eu chorei. Eu disse: meu Deus, ajuda esse povo. Converte o coração desses líderes religiosos. Ajuda eles. Tem misericórdia da vida deles, por amor ao teu santo nome. É isso, minha gente. A gente tem que interceder por essas pessoas. Outro tópico: pregando sobre um Deus cruel. Pregando sobre um Deus cruel. É o que as igrejas têm feito, né? Pregando. Eu ouvia muito quando o pastor e alguns outros irmãos da segunda igreja a qual eu fazia parte, dizendo: ah, Deus vai matar esse fulano. Às vezes, tem uma vez que o pastor, meu Deus, é um troço tão ridículo, gente. O pastor disse assim: olha, Deus me revelou num sonho que Deus vai derrubar as paredes, o teto lá de igreja tal, que as paredes da igreja tal, da denominação tal, vão cair. E vai cair mesmo, viu? Que Deus me revelou. Falando de um Deus cruel, gente, de um Deus punitivo. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que Deus é justo, ele faz justiça. Abraão disse: ao acaso não fará justiça o justo juiz de toda a terra? Não fará justiça? Porque Deus é justo. Por isso que a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo final. Hebreus 9, 27. Manipulação ideológica. Existe muita manipulação ideológica. Inclusive, afinal de contas, muitos pastores fazem curso de teatro, de psicologia, de retórica, que é a arte do bem falar, para manipular as pessoas, para comover as pessoas. Não é? Uma vez eu visitei uma igreja aqui em cima, em que o pastor começou a chorar na frente dos irmãos. Aí eu muito novo, né? Ignorante, eu disse: oh, meu Deus, coitadinho, tá chorando. A verdade, ele tá dizendo assim: oh, meus irmãos, me dê dinheiro. Me dê dinheiro, que eu preciso do dinheiro para eu ficar rico. Me dê dinheiro, que eu preciso desse dinheiro para ter minha mansão. Eu tenho vários projetos. Eu tenho o projeto de ter um carro. Eu tenho o projeto de ter uma moto. Eu tenho o projeto de ter um iate. Eu tenho o projeto de ter uma conta bancária gorda, milionária. Oh, gente, me ajude. Vocês não estão vendo minhas lágrimas. Ah, Jesus, eu. Rapaz, a vontade que eu tenho é de pegar um cipó de tamarindo e. Pegar um cipó de tamarindo e dar uma peia, bicho, num caba desse. É sério, viu, bicho? Constrangimento. É o que muitas pessoas passam. Quantos e quantos depoimentos não existem aí no YouTube de pessoas, de irmãos que foram constrangidos? Dos mais variados tipos de denominações, de igreja A, de igreja B, de igreja C, de igreja D, de igreja E, de igreja F, e por aí vai. Vai o alfabeto todinho. Eu fui humilhado, eu fui constrangido, eu fui manipulado, eu fui enganado, eu fui ludibriado, eu fui incriminado. Porque é isso, quando você sai. E quando você sai, você é considerado um rebelde. É porque você não tinha fé. É porque você não tinha nada de bom. Porque você era um desviado, um endemoniado. É isso que eles falam. Julgamentos e mais julgamentos. É por isso que o mundo tá cheio de ateus, né, gente? Tá cheio de gente que não acredita em Deus. E eu não quero ser herege, não, mas a probabilidade de um ateu se salvar é muito maior do que a probabilidade de um fanático religioso, de um manipulado, de um fundamentalista. Quando eu falo fundamentalista, eu falo no sentido da pessoa que vive em detrimento de uma farsa, de uma coisa errada. Supervalorização do jejum. Isso é uma alegação que muitos líderes religiosos fazem. Isso é puro legalismo. Nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo da misericórdia do Senhor. Não é? A gente não está mais no, na época do Antigo Testamento. Nós não estamos mais na época do Antigo Testamento. Então, essa questão do jejum requer muito estudo bíblico, gente. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu tenho que ser sincero aqui com cada um de vocês. Tá entendendo? Mas assim, isso é um particular de cada um. Tudo bem, você quer fazer? Faça, mas não, se você for fazer isso, não precisa mostrar para ninguém. Não precisa você se martirizar, que Deus não quer o teu sofrimento. Deus não é sadomasoquista, Deus não é sádico, Deus não é um psicopata. Ele quer que você esteja bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente em todas as áreas. Não vem com essa, não. Ah, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Não, eu não vou beijar nem a boca da minha esposa. Faça isso. Faça isso. Faça isso aí, que além de você perder uns quilos, você vai ganhar um chifre na cabeça. Faça isso aí. Tô brincando, viu, gente? Isso aí não é desculpa pra traição, não. Tô só dando um exemplo aqui. Visitei outras igrejas. Comecei a visitar, quando eu fui à cidade de Crateús, no Ceará. Eu comecei a frequentar a igreja do meu irmão, uma igreja muito boa, uma igreja maravilhosa. Defeito, todas as igrejas têm defeito. E eu comecei a frequentar lá, estava gostando, não é? E tinha a escola dominical, eu gostava, eu achava uma maravilha. porque era o verdadeiro, era o evangelho que eu queria escutar, o evangelho de Cristo. Então, quando eu voltei do Ceará, eu fiquei um bom tempo sem congregar. Até que encontrei uma igreja que eu percebi que pregava o verdadeiro evangelho, que tem compromisso com o evangelho, que é a igreja a qual minha mãe faz parte, não é? E fiz amizade com os irmãos, graças a Deus. Quando eu saí da igreja, quando eu me desafiliei da igreja, eu não saí intrigado com ninguém, eu não saí brigado com ninguém. E muito pelo contrário, eu consegui fazer amizade com todo mundo, graças a Deus. Eu simplesmente saí porque eu quis mesmo, não é? Não foi nada demais, nada pessoal, foi porque eu quis. Aí eu passei um bom tempo sem congregar de novo. E até que eu encontrei a igreja a qual eu faço parte. Eu visitava as igrejas, mas eu não tinha vontade de me afiliar, de me tornar membro, não é? Porque eu ficava sempre com um pé na frente e outro atrás, com uma certa razão, é claro. Nessa época eu já tinha uma noção a mais do que era o verdadeiro evangelho. Próximo tópico, aprendendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensinou e continua me ensinando o que eu preciso saber. Muitas coisas eu descobri através da comunhão com o Espírito Santo. Muitas coisas que eu falo isso para a honra e glória do Pai e de Jesus Cristo, não para minha. Muitas coisas que muitos teólogos não sabem. Eu descobri muita. Vou dizer muita coisa não, mas eu descobri algumas coisas que são intrigantes, porque você tem que ler a Bíblia e reler para você ter uma compreensão geral, geral. Entendendo o verdadeiro evangelho, eu passei a compreender o verdadeiro evangelho depois que eu completei meus 30 anos. Hoje eu estou com 30 anos. E eu passei a compreender que o evangelho é isso, o evangelho é renúncia, o evangelho é perdão, o evangelho é ajudar o próximo, é filantropia, é caridade, conforme está lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião para com Deus e para com os homens é ajudar os necessitados, ajudar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Estender a mão para quem precisa, sem olhar a quem, sem precisar de reconhecimento. Isso é o evangelho. É amar o próximo como a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é o evangelho. Simples e puro. Não tem nada de complexificação do evangelho, não. O homem é que inventa essas frescuras querendo complexificar, querendo teorizar o evangelho, querendo transformar o evangelho numa teoria da conspiração, numa trigonometria, numa coisa difícil de se compreender. O evangelho é simples. Jesus pregou de forma simples. Jesus, ele mesmo ele sendo o autor a própria sabedoria, ele falou numa linguagem palpável, numa linguagem simples que todo mundo compreendia. E mesmo assim o povo não compreendeu porque tinha o coração privado da graça de Deus, tinha um coração endurecido. Amadurecimento espiritual. É um processo contínuo. Amadurecimento espiritual, não existe essa coisa de que eu atingi o mais alto grau do amadurecimento. Não, não existe isso. Não existe isso. Não existe. Você vai aprendendo uma coisa a cada dia, uma coisa nova. Inclusive tem a frase de um autor que eu esqueci quem é, que diz que o idiota ele nunca sofre tédio, mas o intelectual ele sofre tédio. Porque o idiota ele aprende uma coisa nova a cada dia, mas aquele que se considera sábio, inteligente aos seus próprios olhos, que acha que sabe de tudo, mas não sabe, ele vai sofrer de tédio, porque ele não quer aprender nada. Como estou hoje, em comparação com 10 anos atrás, estou bem melhor. Estou bem melhor, graças a Deus, pela graça de Deus. Não que eu mereça, porque eu já cometi tantos e tantos erros na minha vida. E não vai fazer diferença eu citar os erros que eu já cometi na minha vida, porque isso aí é somente da minha conta, e somente Deus pode me perdoar, e ele já me perdoou, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Então eu estou bem com os meus defeitos, com os meus problemas, com as minhas limitações. Com tantas e tantas portas fechadas, mas estou bem, graças a Deus, e sou muito grato pela misericórdia do Senhor. Último tópico para encerrar, gente. O que eu espero da humanidade? Para ser sincero, eu não espero nada, nada de nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a humanidade é daqui para pior. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, então a sociedade caminha rumo a um abismo sem fim. Isso não significa dizer que não existam pessoas boas, de boa índole, de bom caráter, éticas, com morais e preceitos. Mas, infelizmente, nós vemos aí a corrupção da sociedade, uma sociedade doente, precavida, aprisionada, vítimas de si mesmas, caluniadoras, desrespeitosas, depravadas, profanas, promíscuas. Porque não querem conhecer o Evangelho de Cristo. Mas Cristo não se intrometeu na vida de ninguém. Ele mesmo diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus disse. Jesus não arromba a porta. Quem faz isso é o diabo. O diabo é mal educado. O diabo, ele. Rapaz, o diabo, ele. Ele. A gente estando bem, ele já vem. A gente, sem dar lugar para ele já vem querendo se intrometer na vida da gente, fazendo mal. Imagine a gente dando lugar para ele. Imagine só o rombo que ele faz. Então foi isso, gente. Esse áudio aqui deu 2 horas e 16 minutos. Não me arrependo nem um pouco. Eu espero que este meu depoimento tenha aberto os olhos de cada um e de cada uma. Eu não estou fazendo isso em prol de inscritos, não é? Eu estou fazendo isso por amor ao Evangelho, por amor à obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Que Deus continue abençoando a vida de cada um e de cada uma. E, por favor, não se deixe levar por essas heresias, por essas falsas visões, revelações e arrebatamentos. Porque são homens precavidos, são homens destituídos da sabedoria, são homens que estão afastados, literalmente afastados da presença de Deus. Tenham muito cuidado. Porque a manipulação é grande, e quanto mais inteligente o líder religioso se torna, eu tenho até um texto falando sobre isso. Quanto mais inteligência um ser humano adquire, maior é a probabilidade dele ter um desvio de comportamento, porque ele vai usar esses conhecimentos e essas habilidades para manipular a sociedade, não é? É como se a sociedade fosse uma fazenda de animais adestrados. Então é necessário ter muito cuidado. Eu estudo não para manipular as pessoas, eu estudo para gerar conhecimento, para fazer o bem. Eu uso conhecimento para o bem, não uso para manipular ninguém, não. E se alguém não acredita no meu depoimento, que Deus abençoe do mesmo jeito, não tem problema. Os canais de YouTube podem compartilhar onde quiserem, fiquem à vontade, faça uso e abuso. Eu queria somente terminar este áudio com uma oração e pedir que orem por mim também, que eu não sou nenhum super-homem, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu não existe essa coisa. Eu não preciso de oração, não, muito, muito pelo contrário, aí é o que eu preciso. Então eu peço oração por mim, pela minha família, para que eu possa me sair bem e dar bom testemunho perante a sociedade. Vamos orar, por gentileza. Pai querido e santo, eu te dou graças, Senhor, por este áudio que eu gravei, pela oportunidade que o Senhor me concedeu nesta madrugada. Eu não me arrependo, Senhor, de ter sacrificado a minha madrugada, Senhor, o meu sono para gravar este áudio. Eu sei que este áudio vai ser repercutido em várias redes sociais e que o teu nome mais uma vez será glorificado, Senhor. O meu objetivo, Senhor, não é deturpar o evangelho, não é falar mal de Cristo. O meu objetivo, Senhor, é expor, Senhor, as obras do diabo, expor as obras, Senhor, da carne, para que muitos saibam qual é a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê humildade para que eu possa reconhecer a tua grandeza e que eu possa fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Tem misericórdia da minha vida e ajuda-me a fazer a tua santa vontade. Abençoa aqueles que vão compartilhar este áudio no YouTube, ou seja, em qualquer outra plataforma de transmissão, de compartilhamento de arquivos. Abençoa, em nome do Senhor Jesus, abençoa a minha família, protege a minha família, tem misericórdia de cada um de nós, nos ajude, Senhor, a obedecer à tua voz e a seguir, Senhor, os preceitos do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e humildemente eu te agradeço, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma. Fiquem à vontade, compartilhem este áudio e qualquer coisa, estamos à disposição. Que a paz esteja convosco e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Afinal de contas, conforme está escrito lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.